Na na na heya na ha heya na na heya heya na ya nuwa ha na heya nuwa na. Oi pessoal, esse é o nosso segundo episódio do Desalinho de Raciocínio. Sejam todos bem-vindos a esse podcast que ainda está só começando. Nosso primeiro episódio, o episódio anterior foi sobre Harry Potter. Vocês podem conferir nos nossos canais, seja blog, Twitter, Facebook, Instagram, etc, etc. Nós vamos deixar o link embaixo aqui da postagem. Fiquem à vontade para deixar comentários a respeito desse episódio. Mas nós estamos aqui hoje gravando mais um sobre um tema que está para completar um ano e a gente espera que seja bem divertido para vocês. Agora as apresentações, que eu pulei essa parte que se, como o nome já diz, nosso raciocínio não é muito bem alinhado, né? Eu sou o Anderson, vocês podem me chamar de Andy também, e apresentem-se aí. Eu sou a Carla Nova. Eu sou o João. Dessa vez, a Carla Nova vai ser só Carla, já que a Carla Velha... não está participando hoje, ela não pôde gravar com a gente, e vamos nessa. A respeito desse último podcast que nós fizemos, nós recebemos alguns comentários no nosso blog. Valeu, Paula, que comentou lá, que bom que você curtiu. O Thiago, que é um antigo colega de trabalho da Carla, que... Beijo, nos deu... Thiago! nos deu parabéns, disse que ficou muito bacana e tá na guarda dos próximos. Eu respondi a ele dizendo que não ia demorar tanto pra sair, então desculpa, Thiago, demorou. Pra cacete, demorou muito. Mas a culpa não foi nossa, deu um problema no áudio. Exatamente. Eu não consegui salvar o arquivo, tava praticamente inaudível. Então estamos aqui gravando de novo. Mas valeu pela espera, esperamos que você esteja ouvindo isso. Valeu, Thiago! E vamos lá. Eu queria agradecer também o pessoal lá do meu antigo estágio que ouviu todo mundo junto. Lá, ai, que bonitinho! Quando deveriam estar trabalhando. Assim, não mencione o nome da empresa para não trazer problemas, de forma, né? De forma, valeu, galerinha do antigo estágio da Carla, por terem apoiado. Valeu, estágio da Carla! Nós recebemos no Facebook nós recebemos alguns comentários também. A Lívia, amiga nossa, que você sabe, né? Primeiro episódio, basicamente, quem comenta e ouve é amigo, e espalha é amigo, e por aí vai. Então, é normal. Normal. A Lívia disse que amou a observação sobre o Harry ser leonino e os recadinhos no livro para a próxima pessoa que fosse ler, que os amigos da Carla faziam. Ela disse que nunca tinha parado para refletir qual era o livro favorito dela e descobriu que era o terceiro também. Também. A Paula disse que a gente fez com que ela se sentisse culpada quanto ao George Weasley, porque ela se identificou. Viu, Carla? E a Mariane disse que adorou, o podcast foi o companheiro dela enquanto ela estava babá em casa. E esperamos que ela esteja ouvindo esse também. Ah, que legal. E esperamos que as pessoas comentem. Pô, vocês têm Facebook, Twitter, deixa mensagem lá pra gente. É, galera, comenta, a gente quer ter o feedback do... Sim, vocês podem mandar e-mail também, se quiser. Nosso e-mail é desalinhoderaciocinio@gmail.com. Fiquem à vontade para escrever, sugerir próximos temas, fazer comentários, dar sugestões. A gente está aberto a tudo. Vocês podem fazer críticas, principalmente construtivas, mas se vierem com críticas destrutivas, também não tem problema, a gente ignora. Elas serão categoricamente ignoradas. Sim. Nossa, hoje a nossa gravação está muito mais dinâmica, né? Estamos ficando experientes. Falando em experiência, temos que falar da sua participação especial no Ah, é verdade. Nós gravamos no mesmo dia, que é a primeira tentativa de gravação desse episódio aqui. Foi sobre a série Os Heróis do Olimpo, do Percy Jackson. E ficou muito legal. Foi com a galera do LivroCast. Valeu, Marcelo Zaniolo, pelo convite. Abraço para os meninos que participaram, o Sam, o Vicente e o Locô, lá do Locotopia, que divertiu todo mundo com aquele final pedindo pizza. Foi o máximo aquilo. Foi demais. E João tem que ouvir, porque tá muito legal o episódio. Ouvirei. Ah, tá muito divertido mesmo. A gente põe um link no post. Sim, o link tá aqui embaixo. É, pra vocês ouvirem o LivroCast. O podcast é muito legal, só tem um problema do LivroCast. Sempre quando eu escuto, dá mó vontade de ler os livros que sim, eles falam. Sim, só e são que sempre não muito tem tempo pra isso. Exato. Essa coisa de vida corrida, pra conseguir ler um livro nosso é um custo. É, eu sempre me sinto meio mal, assim. Sobre o nosso tema de hoje. Não, let it go não, fica aqui com a gente. Vamos lá, Frozen, pra quem não sabe, é um filme da Disney que é baseado em uma história de Hans Christian Andersen chamada A Rainha da Neve, Snow Queen, que trata de uma vilã que tem poderes de transformar tudo em gelo, que consegue aprisionar um garoto e uma menina vai tentar resgatá-lo, e daí se desenvolve basicamente a história. O curioso é que na versão da Disney eles pegaram só o pano de fundo como referência, não é uma adaptação fiel ao conto original. Só que isso acabou ficando muito legal. E tá, vamos lá. Sinopse do filme. Uma sinopse bem resumida diz o seguinte: a destemida e otimista Anna sai em uma jornada épica ao lado de Kristoff e sua leal rena Sven para encontrar sua irmã Elsa, cujos poderes congelantes aprisionaram o reino de Arendelle em um inverno eterno. Encontrando condições de Everest, trolls místicos e um hilário boneco de neve chamado Olaf, Anna e Kristoff enfrentam obstáculos em uma corrida para salvar o reino. Eu curti essa sinopse, ela não entrega não curti, muito. Não? Não? Achei muito sério, parece que você não sabe. Tá, fala a sua sinopse aí, de cabeça a agora. A minha sinopse é assim: é uma história de amor entre duas irmãs, em que uma vive uma terrível. Como é que é? Uma terrível. Maldição. Não, não é maldição, tadinha. Era outra palavra que eu ia falar. Mas é uma terrível maldição que faz com que elas... Sorry. Esse filme é muito mais legal do que essa sinopse chata aí. É muito mais divertida. Yeah. Verdade, verdade. Tem uma outra sinopse que diz: quando uma princesa com o poder de transformar as coisas em gelo amaldiçoa seu lar num infinito inverno, sua irmã Anna se junta com um homem da montanha, sua animada rena e um boneco de neve para mudar as condições do tempo. Agora essa parece muito idiota. Pois é. A irmã Anna, o cara da montanha, uma rena e um boneco de neve vão salvar a irmã. Ou seja, não confiem em sinopses de internet. Assim, é. O filme é bom, acreditem. É. O filme é um musical lindo da Disney. É uma animação maravilhosa. E que, por curiosidade, não tem a mão da Pixar, né? Sim, não tem a mão da Pixar. É uma produção da Disney mesmo, da Disney Animations. Assim como foi de Tona Ralph e Enrolados, que também seguiram essa linha de animação 3D. Eles estão mandando muito bem. Vale até a pena dizer que Enrolados, a princípio, era para ser uma animação tradicional, um 2D, como as antigas, né? Como foi A Princesa e o Sapo, que é uma animação de princesa mais recente. Só que quando eles foram fazer esse filme, Enrolados, na época, eles viram que as animações em 3D estavam fazendo muito mais sucesso do que as animações em 2D. Então eles resolveram refazer o filme em 3D para poder chamar a atenção. E Enrolados deu muito certo. Acabou que em Detona Ralph também. E em Frozen, então, nem se fala, né? É, Frozen é perfeita. Porque tem todo um cenário mágico e de gelo e que não ficaria tão legal em 2D. Me desculpe, Disney, seus filmes antigos em 2D são maravilhosos, pintados sim, à mão sim. E tudo mais, lindos mesmo, obras de arte, mas não ficaria tão bom se não fosse em animação, aquele cenário maravilhoso, aqueles castelos de gelo que a Elsa faz. É, vale dizer que o 3D em si, a técnica de uso do 3D com um óculos e tal, realmente fazia com que a gente ficasse dentro do filme, né? É mesmo. Aqueles flocos de neve voando na nossa direção foi muito, muito bem feito. Foi até melhor do que os outros dois filmes da Disney, que já eram incríveis. Ah, eu foi não vi legal. O 3D. Não viu? Ah, é, você viu em casa, é, né? É, vi atrasado. Ai, graças ai, à faculdade. Bendita faculdade de arquitetura. Exatamente. Então, como a Carla falou, é uma história que se centra basicamente em duas irmãs. A Anna, que é a irmã mais nova, mais otimista. Aquele otimismo que muita gente classificaria como otimismo irritante. E ela é toda pra frente, é toda animadinha e vê as coisas de um ponto de vista bem otimista mesmo, né? Bem até um pouco animado. Ingênuo, né? Ingênuo também, exato. E tem a irmã Elsa, que é a mais velha, que é quem tem o poder de congelar as coisas. Na verdade, o poder dela é meio que de produzir o gelo, né? Não chega, ela congela as coisas a partir disso. E ela não sabe como lidar com esse poder. Os pais também não conseguiram que ela desenvolvesse isso, o medo acabou fazendo com que ela dominasse isso e ficasse reclusa cada vez, poder crescendo dentro dela, até que uma hora, por um motivo incrível, ela acaba explodindo e congelando o reino inteiro. Esse motivo incrível foi porque a irmã dela disse que queria se casar com um rapaz que ela tinha acabado de conhecer. E o motivo é incrível porque em várias animações da Disney isso já aconteceu, e a própria Disney agora, ela basicamente se sacaneou, né? É, exatamente. É uma sátira pros antigos contos de fada. Sim, sim. Defendendo a Aurora, que eu amo o filme da Bela Adormecida desde que eu era pirralhinho, eu digo que assim, ela conhecia o Philip num sonho, tá? Então ela já conhecia antes. Exatamente. Tanto que ela se salva graças a isso, porque se o pai do Felipe, o rei Humberto, não tivesse dito que eles tinham se conhecido uma vez num sonho, as fadinhas não iam sacar a ligação entre os dois e não ia dar certo. Então, em A Bela Adormecida a gente aceita, nos outros a gente questiona, tá? Tipo a necrofilia que rola em Branca de Neve. Ah, e é, nossa senhora. Um doido vai beijar o cadáver da garota, a garota acorda e leva ela pro castelo. Sequestra a menina, gente. Coisa horrível. Que história é essa? É que nem uma vez eu vi na internet. Tô aqui de boa, passeando na floresta, vi um cadáver, vou beijar. Era bem assim mesmo. Bom, isso já mostra que a gente desvia demais do foco, né? Vamos lá. Da linha de raciocínio. Vamos falar agora da equipe técnica do filme. É legal dizer que ele é dirigido pelo Chris Buck e pela Jennifer Lee. Jennifer Lee, ela foi diretora só de Frozen mesmo, e de um curta que vai sair de Frozen, chamado Frozen Fever. O Chris Buck, ele dirigiu outras animações da Disney também, como, por exemplo, Tarzan. Tarzan também foi dirigido por ele. Muito bom. Legal. E os dois também foram escritores do filme, eles que planejaram essa história de Frozen, apesar de Frozen ser uma ideia ainda da época do Walt Disney, que só agora conseguiram colocar em prática. E é curioso porque a Jennifer Lee, que fez o roteiro também, ela teve um trabalho muito, muito feliz de transformar a Elsa num personagem, assim, eu não diria duvidoso, mas ela é de certa forma meio ambígua, né? Porque ao mesmo tempo em que ela é uma vilã na história, ela é uma vítima dela mesma. É, e ao mesmo tempo, ela tenta salvar os outros, mas ela não sabe como controlar, isso causa um problema, e achei muito interessante isso. É, ela não é bem a vilã, né? Ela tem um antagonismo que é parte dela, e ela tenta salvar as outras pessoas ficando afastada delas. É, ela se fecha nela mesma, né? Pois se é. Recolhendo, pois é. E é curioso porque a ideia inicial era que a Elsa de fato fosse a vilã do filme. Aí vieram os compositores das músicas do filme. Kristen e Robert Lopez. Escreveram Let It Go e apresentaram pra equipe, e eles basicamente reescreveram o filme inteiro pra transformar a Elsa numa mocinha também, digamos. Porque ela era igual uma música linda e não podia ser cantada por uma vilã. Não, não tinha como. Imagina. Eles escutaram a música e, caramba, ela na verdade, eles entenderam a Elsa. Sim. Ela já existia. Aí com a música eles entenderam. É, eu acho bacana. Eu acho bacana isso quando assim você escreve um roteiro, descreve os personagens, a gente vai escrevendo a história e de repente você se dá conta de que eles têm vida própria, né? Eles não são exatamente como você escreveu, eles vão fazendo coisas que você não tinha pensado pra história. Não sei se o pessoal já teve essa ideia de pegar e escrever algum conto, alguma coisa assim, mas por menos que seja, quando você vai escrever a respeito de alguns personagens, é como se eles ganhassem vida. E a vida que a Elsa ganhou nessa segunda versão do filme foi muito legal. Na segunda, que eu digo ela não sendo a vilã, né? É, eu não sei como é isso, não. Não sou escritora. Mas os escritores sempre falam sobre isso. Mas é muito curioso, isso é muito legal. Assim, eu não sou escritor, mas eu escrevo uma história com os recreativos, digamos. Quem sabe um dia, daqui a alguns anos, talvez, ela esteja pronta, seja publicada, enfim. Mas é curioso, porque às vezes eu tô escrevendo a cena, eu planejo de um jeito, e quando eu me dou conta, foi totalmente diferente, mas ficou muito melhor do que eu tinha imaginado. E eu acho que foi basicamente isso que aconteceu nesse filme também. É. Frozen ganhou vários prêmios, por exemplo, óbvio, o mais conhecido de todos, que foi Academy Awards, também conhecido como Oscar, que eles ganharam como melhor filme de animação do ano, e a melhor canção original em Let It Go. Lógico. Claro, claro. Ganhou o Golden Globe, também como melhor filme animado, também como melhor canção para Let It Go. Ganhou BAFTA Awards, 3D Creative Arts Awards, e vários outros, sem contar as milhões de nominações e por aí vai. Merecidas. Vale a pena dizer que, assim, há tempos a Disney não fazia um filme de tanto sucesso de bilheteria, de tamanha arrecadação, que deixou filmes da própria Disney pra trás, de certa forma. É verdade. É a animação mais bem sucedida desde o Rei Leão. Enfim, em alguns quesitos, ultrapassando o próprio Rei Leão. Embora, tá, eu concordo, Rei Leão é a obra-prima da Disney da atualidade. Mas Frozen não fica nem um pouco atrás, gente. Desculpa. Não fica mesmo. Não tem como. Também é incrível mesmo. Fala sobre aquele personagem que faz uma participação em Frozen. Sim, a respeito das curiosidades do filme. Não sei se vocês notaram, mas uma outra princesa da Disney aparece em Frozen. A Carla, por exemplo, não notou. Só depois que a gente falou que ela foi lá conferir, né? É, não foi? Eu também não tinha visto. Não, eu tinha visto num artigo online. Ah, sim. Mas eu não tinha visto no filme. Não, eu vi no cinema também, foi bem legal. O João também não notou, só da segunda vez que a gente viu o filme, que eu, olha lá a Rapunzel ali. É, muito legal. Muito legal, que foi exatamente quando, no finalzinho da música For the First Time in Forever, ou Por Uma Vez na Eternidade, se você tiver visto em português, a Rapunzel aparece no exato momento em que eles abrem os portões do castelo, a Rapunzel chegando junto com o Flynn. Ela é um dos... eles são convidados, né, pra coroação. Sim, muito bonitinho. E isso aumenta aquelas especulações que existem de que os pais da Elsa e da Anna, o rei e a rainha, morreram quando foram à coroação da Rapunzel no reino dela. Que absurdo. Existe essa especulação. Tem até quem diga que o navio deles afundado é o navio que aparece em A Pequena Sereia. Caraca! Não, aí já é demais. É. Tem gente até dizendo que eles são o casal cujo filho foi criado como Tarzan. Meu Deus do céu, gente! Sim, a especulação vai aumentando. Claro que nenhuma dessas histórias foi confirmada, né? Caraca, a galera passa a vida pensando nisso. É. Bom, de acordo com a roteirista Jennifer Lee, a Anna tem 18 anos no filme, na terceira fase do filme, na verdade. A Elsa tem 21, diferença de 3 anos de uma pra outra, e o Hans tem 23, ou seja, ele era 5 anos mais velho que a Anna quando a pediu em casamento. A história acontece na Noruega, e se eu não tivesse lido isso, eu não saberia. É curioso porque tem elementos de arte bem, bem nórdicos, assim, né? Pois é, agora eu me sinto uma pessoa sem cultura, porque eu não fazia ideia de que parte do mundo era aquela. Não, eu fiquei bem curioso porque eu vi que a arte que eles usaram, assim, os elementos de decoração de porta, janela, esse tipo de... até a arquitetura mesmo, com os telhados bem inclinados, indicavam um país bem, bem ao norte, mas eu não fazia ideia de qual deles. Ah, sim, é verdade. Aí eu fui atrás também e descobri também que era Noruega. Só uma coisa que eu achei meio esquisito, porque assim, não é uma palavra que a gente ouve o tempo todo, mas eles falavam muito de fiord, ah, o fiord congelou, e eu, gente, o que diabos é fiord? O nome da cidade não era Arendelle? Aí vem a definição, graças à Wikipédia, né? Fjord é uma grande entrada de mar entre altas montanhas rochosas. Ou seja, exatamente aquele espaço ali definido do filme. Onde fica Arendelle é um fjord. Sim, os fjords situam-se principalmente na costa oeste da Península Escandinava, onde são um dos elementos geológicos mais emblemáticos da paisagem, e tem origem na erosão das montanhas devido ao gelo. Entendi. Então faz sentido que seja a Noruega, porque essa parte da Península Escandinava ele abrange de, por exemplo, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, Finlândia, etc. A primeira música do filme, ela é um canto de cultura norueguesa, uma cultura tradicional norueguesa. Aquela da abertura? É, aquela muito legal. Não é a do gelo, não. É uma que tem um nome muito esquisito que eu não sei falar, porque provavelmente tá na língua deles. Que eu leio como Avueli. É, algo assim. Algo do tipo. E um compositor norueguês mesmo que compôs a música. Ela é uma música que de fato existe. Ai, que eles botaram no filme. Muito legal, né? Esse caso de música que já existe foi adaptado para um filme da Disney, foi utilizado no filme da Disney, aconteceu antes em duas vezes que me vem em mente agora. Uma mais óbvia, que foi A Bela Adormecida, que é toda baseada no balé da Bela Adormecida de Tchaikovsky. Uhum. E em O Rei Leão, quando o Timão e o Pumba na floresta, andando tranquilamente, estão cantando aquela música The Lion Sleeps Tonight. Ah, é verdade. Que é muito legal. Como todo tradicional filme da Disney, esse filme tem Hidden Mickeys, que são os Mickeys escondidos que eles vão colocando espalhados nos cenários. Não achei nenhum, gente. Ele diz aqui, isso vendo as curiosidades pelo IMDb, que diz que tem uma pelúcia do Mickey numa das prateleiras do posto de troca onde a Anna vai pra saber notícias. Nossa. Da Elsa. Pois é, tem que reparar isso da próxima vez que eu ver o filme. Que sacrifício que vai ser, né? É, problema. O filme não seria a mesma coisa se não tivesse a participação lá fora de duas atrizes de muito sucesso, que é a Kristen Bell, que fez Veronica Mars, entre outras coisas, que foi pra mim uma Ana perfeita. Uhum. E inclusive a voz cantando é dela mesmo, que me surpreendeu muito. É, ninguém sabia que ela cantava assim. Pois é, não. E claro, quem faz a voz da Elsa, que é a Idina Menzel, ou como diria o John Travolta, a Delvazin. Que, inclusive, ela já participou de outro filme da Disney. Que ela participou de Encantada. É verdade. Ela é a antiga noiva do Robert. É verdade, mas ela não canta lá. Não, ela não canta. Ela tá ali só de boa e fica com o príncipe no final. É, eu prefiro ela cantando. Sim, ela é uma atriz de sucesso na Broadway, né? Já participou de Glee, por exemplo, cantando também. Ela fez teste pra ser a Rapunzel em Enrolados. Mas acabou que a Disney preferiu chamar a Mandy Moore, que eu adoro a Mandy Moore, então, tanto como atriz como cantora, eu acho a voz dela linda. Pra mim, não fiquei nem um pouco chateado de ter sido escolhida pra ser a Rapunzel. É, ela tem a voz muito madura, né, pra ser a Rapunzel. Pois é, ela tinha que ser a Elsa mesmo. Sim, tava reservado pra ela, a Elsa. É. Tanto que, assim, o diretor que gravou a audição dela pra Enrolados foi que chamou pra que ela tivesse o papel da Elsa. Eles reservaram, de fato, pra ela de alguma forma. É, esse era pra ser o dela. Era pra ser dela. Quem faz a voz do Kristoff também na versão original é o Jonathan Groff. Jonathan Groff também é um ator / cantor. Participa atualmente de um seriado chamado Looking, da HBO, que retrata a vida de alguns jovens gays. E ele, inclusive, é um gay assumido. E eu achei muito curioso, porque isso acaba com aquelas especulações. E eu achei isso muito bacana, porque praticamente, assim, deram um personagem principal pra ele, né? Porque ele, junto com a Elsa, resolvem a história toda, basicamente. Quem faz a voz do Olaf em inglês é o Josh Gad. Então, Carla, fale sobre o Josh Gad, ou Gad. Cara, a dublagem dele é genial. E assim, e os diretores, eles não tinham noção, assim, muito certa e completa de como ia ser o Olaf. Como ia ser a personalidade dele. Aí, eles fizeram... Eu não lembro se eles fizeram um teste ou se eles convidaram o Josh Gad pra fazer o Olaf. E o cara começou a dublar o personagem. Aí eles, caraca, é assim que a gente quer. Ou seja, o dublador criou o personagem, né? Não foram eles que criaram o personagem e botaram o dublador. O dublador chegou e criou o personagem, porque ele é foda, e o personagem ficou demais. O Olaf é muito engraçado, é muito divertido, é muito fofo. Quero um Olaf pra mim. E é legal que assim, na nossa versão dublada, o nome da dublagem que mais chama atenção é também o do Olaf, né? Que foi dublado pelo Fábio Porchat. É. Uhum. E ficou muito legal na voz dele. Ah, eu não vi ainda. Não? Ah, você tem que ver, Carla, porque ficou muito engraçado. É, eu não tomei vergonha na cara dele dublado ainda em português. Naquela cena em que eles estão andando em busca da Elsa, que o Olaf tá andando e um espeto de gelo atravessa a barriga dele, e ele olha, tipo, eu fui empalado, né? Em português ficou muito engraçado, porque ele ficou com a fala assim, olha, espetinho de Olaf. Que faz mais sentido, legal. Né, pra gente. Faz mais sentido pra gente, pois é. Ficou muito bacana. E ser muito engraçado, fazer um personagem super divertido, demais. E é ótimo que o Olaf já chega... Primeiro que ele aparece nos primeiros minutos de filme, né? E a gente não se dá conta. É. Só quando a Anna reconhece ele no meio da história. E é muito engraçado porque quando ele entra no filme, ele já entra comentando uma coisa assim do nada, né? Não, eu não gosto muito dessa coisa branca. De repente, botar algum pouco de cor, um violeta, um carmesinho. Ele é amarelo. Não, amarelo não. Amarelo e neve, nada a ver. Ficou muito legal. Ele tem um mundo só dele, né? É. E a Disney foi muito feliz na criação dos personagens. Foi muito curioso. Primeiro que começa, assim, vamos tentar não dar spoilers da história, né? Só os inevitáveis e que não estragam o final. Enfim. É legal, porque tem essa coisa da Ana ser otimista e irritante, que é uma característica bem da personagem mesmo. Quando elas são pequenininhas, que acontece um acidente, que faz com que a Elsa se torne reclusa, a memória da Ana é apagada. E é muito bonitinho, porque o Rei Troll, que apaga a memória dela, fala, não se preocupem, eu vou deixar a diversão. E dá origem a uma das melhores canções do filme, que é Do You Wanna Build a Snowman? Ou Você Quer Brincar na Neve? Que mostra as inúmeras tentativas dela, tadinha, de fazer com que a Elsa saia do quarto pra brincar com ela. E ela sempre toda animada, destrói o castelo inteiro. Você sabia que essa música quase foi cortada do filme? Mentira. Juro, eles não iam botar essa música. Por quê, gente? Cara, não sei, eu não lembro por quê. Mas aí, eu acho que o diretor tinha decidido não botar a música. Só que teve uma comoção no estúdio, assim, todo mundo, não, põe aquela música de volta. Ah, não, pô, você não vai deixar aquela música fora. Aí ele botou a música de volta e, cara, é uma música linda. Sim, é a forma como ela é cantada é, de início, aquela coisa bem animada e divertida, e como isso se transforma numa coisa triste quando os pais delas morrem. É, ficou muito, muito lindo. A transição na própria música ficou. Nossa, a música é incrível. É uma música perfeita de musical, porque ela conta uma história. Sim. Ela, tipo, não tá ali à toa. É uma música que tem que estar. Tem muita gente que critica porque o filme tem muita música. De fato, é um dos últimos filmes da Disney da última leva da Disney, é um dos que tem mais músicas, mais tempo de música falada, música cantada, né? Mas vale dizer que basicamente todos os filmes da Disney são musicais, gente. Então vocês não tem muito do que reclamar. Não tem. Não vai no filme pra ver um musical e fica reclamando que tem mais uma música pra ouvir. Notaram a revolta da Carla, né? É, tá bom. Mas eu concordo. Eu lembro que eu fui ver Mulan Rouge sem saber que era um musical. Mas eu saí de lá apaixonado, porque eu sempre adorei musicais. E Mary Poppins, Uma Vista Rebelde, e por aí vai. Mary Poppins é da Disney também, diga-se de passagem. Uma Vista Rebelde não. Mary Poppins rendeu o Oscar a Julie Andrews, vocês sabiam disso? É? Uhum. E quando eu saí do filme de Mulan Rouge, eu saí de lá encantado, principalmente que eles tiveram aquele trabalho de transformar músicas da atualidade pra contar a história do século passado. Mas eu via tanta gente saindo revoltada, poxa, não dizia que era um musical, que não sei o quê. Mas daí trouxe uma nova leva, um novo gás pra esses musicais, tanto que veio depois Chicago, que até ganhou o Oscar e tal. Também é muito bacana. E que eu, isso? Chicago é um musical. Isso que não, esse som de coisa rasgando. Isso assim? É, isso aí. Fui eu passando o dedo na tela do computador. É um barulho muito esquisito. Parecia que tinha alguém sugando alguma coisa. Tá, parei. Então, e tanto que veio Chicago depois e foi um musical de sucesso, ganhou Oscar e tal. Eu acho que a partir daí a Disney já sentiu mais a vontade de fazer filmes também bastante musicais, né? Que abriu espaço pra isso. Ela teve um tempinho sem fazer filmes musicais, né? Depois que a Pixar e a Disney se afiliaram, né? Uhum. A Disney passou um tempo fazendo animação sem ser musical, né? Toy Story, Monstros S.A., Up, né? Vários desenhos, sim, sim, animados, né? Várias animações sem música. Mas ainda bem que eles lembraram que musicais ainda são a parte. Pois é. E pra quem criticou muito Frozen, mas gostou de Enrolados, vale lembrar que Enrolados também tinha bastante música no filme, tá? Uhum. E é curioso, também falando das músicas, porque em Frozen elas funcionam de um jeito diferente até. Porque, por exemplo, a música do início, primeira música cantada que eu digo assim, em língua inglesa, ou versão em português, etc., que fala sobre os cortadores de gelo lá, eles contam um pouco da história sem entregar a história. É. Isso é muito legal, que até a última frase da música fala, cuidado com o coração gelado. E eles podiam interpretar isso de três formas. Tanto lá pros cortadores de gelo mesmo, pras pessoas que não se permitem sentir emoções, e também pro fato de uma certa personagem ter o seu coração congelado em um determinado momento. Sim, que era um perigo mágico, né? Sim, sim. Uhum. Eu acho muito bacana porque o Hey Troll fala numa parte do início do filme, quando por acidente a Elsa congela a mente da Anna, que ele fala, a mente pode ser dissuadida, com o coração isso já é mais difícil. É muito bonitinho isso, porque de fato você consegue chegar à razão de uma forma mais rápida, mas mudar um sentimento é uma coisa muito complicada. É verdade. Gente, e os trolls? O que vocês acharam só assim? Primeira vez que vocês viram no filme? Eu não esperava que eles fossem aparecer assim no filme. Que a Disney fosse colocar um elemento mágico desse tipo no filme, sabe? Uhum. É porque os trolls participam de mitologias e... Mas eu não imaginava que eles fossem colocar esse elemento mágico na história. Porque não é tão comum, assim, você sempre vê que eles colocam fadas, ou bruxas, ou algo do tipo, não criaturinhas mágicas, assim. Sim. Não que eu me lembre, pelo menos. Mas eu achei muito, muito curioso a história das pedras. Tem aquela cena impagável do Olaf chegando com a Anna pra ver os trolls e virando pra ele e fala, então... Eu vou fingir aqui, enquanto isso você corre. Porque ele achando que o cara tava louco falando com pedras. Essa cena é muito boa. Eu nunca tinha pensado nos trolls feitos de pedra, mas eu gostei. Eu achei que tava bem feito. É que eles aparecem pela primeira vez bem no início, né, da história. Uhum. Aí, assim, o início... Geralmente os filmes da Disney são assim, né, a introdução. O início do filme é sempre mais sério. Uhum. E contando a história, né, do que vai acontecer. Aí tá, é uma coisa mega séria, aí aparecem umas pedrinhas falantes. Ah, vamos falar com os trolls, são umas pedrinhas falantes. Pra mim, troll é uma coisa totalmente diferente daquilo. Sim. Aí eu olhei assim, não sei se eu gostei disso. Cara, mas bastou assim, 5 segundos pra eu já estar gostando deles. Demorou muito tempo mesmo, porque eles são muito fofinhos. E aquela música deles no final, sobre o amor, é demais. É muito bom aquilo. Muito legal. Aliás, o Olaf rouba a cena em várias ocasiões, né? Como naquela cena em que eles chegam no castelo e batem na porta. E o Olaf fica assim, peraí, por que ela não tá batendo? Será que ela não sabe bater? E ela pede pra ele esperar um minuto. Espere um minuto. Aí ele fica, 1, 2, 3. Não, ele faz o contrário. 60, 59, 58. Aí no final, 3, 2, 1. Oi, eu sou o Olaf. E eu gosto de abraços quentinhos. Outra cena dele que eu gosto é quando ele tá com a Anna. E essa cena é mais pro fim, assim, né? Ele meio que tá fazendo carinho nela e aí tá tendo um papo com ela sobre sentimentos e tal, não sei o quê. E aí ele fica horas lá fazendo carinho nela, assim, tipo... E é muito fofo. Ai, ele é lindo. Eu sei que cena é essa. No final, é tão bonitinha essa cena deles dois, né? Uhum. É legal que ele fala. Pra algumas pessoas vale a pena derreter. E é legal porque, assim, tem um duplo sentido, né? Vale a pena derreter por algumas pessoas. Aquela coisa de você não se fechar nos sentimentos, não ser uma pessoa fria. Eu achei muito interessante pensar por esse lado. É. Ah, ele é muito fofinho. Uhum. E tiveram muitos críticos de cinema que criticaram o fato do Olaf estar ali no filme. Disseram, ele tá ali só pra chamar a atenção das crianças e não sei o quê. Mas, gente, parando pra pensar, é um filme infantil. É verdade. É porque tem que ter um elemento. A Disney consegue fazer essa coisa tão bem equilibrada do filme, que é pra toda a família mesmo, de fato. Sim. Que as pessoas esquecem que o filme também tem que ser pra criança, né? Sim, sim. Aí fica, acha que isso é o motivo de crítica. E o Olaf funciona, ele encaixa muito bem no filme inteiro. As sacadas dele são geniais. Assim, se não tivesse o Olaf, ia ser um filme de animação pra adulto, basicamente, sabe? É. Não teria tanto atrativo infantil. É verdade. Então, desculpa aí, senhor crítico da barba torta, mas o Olaf faz diferença assim no filme. É isso aí. Crítico da barba torta não, é o crítico que fica fazendo crítica na JBFM, é muito chato, fala mesmo, ele não sabe fazer crítica, ele não conhece os filmes na hora de fazer crítica, ele é muito fora ruim. Fora que ele, assim, solta altos spoilers no meio da... a pessoa para fazer uma crítica de filme e conta início, meio e fim. Pronto, você não precisa ver o filme mais, né? Porque ele já contou tudo. Então pois você é. Tá assim no carro, né? Aí o cara chega e conta o filme inteiro. Tipo, você não tem nenhuma opção de, tipo, mandar ele calar a boca. Porque geralmente você troca de rádio, aí tá no comercial. Então tá na música chata. Porque assim, eu tenho sério problema com rádio, gente. Desculpa, mas eu não consigo ficar ouvindo por muito tempo porque eu sempre acho que é música chata ou que tem comercial demais. Mas esse cara, assim, das vezes que eu ouvi, ele... Ah, não consigo. Desculpa. A gente misturou os tópicos todos, né? Eu acho. Sim, sim, sim. Já falou das músicas, já falou dos personagens. Ai, olha que bonitinho. Voltando a falar de Do You Wanna Build a Snowman? Uhum. As meninas que fazem a voz da Anna pequenininha e da Anna de 9 anos. A pequenininha é filha da Kristen, a compositora do filme. Que legal. E a de 9 anos é a filha da diretora, da Jennifer Lee. Que bacana. Olha, que legal. Mega fofinha, né? E as duas têm uma voz muito fofinha cantando. É, nossa, super afinadinhas, eu adorei. E eu adoro aquela parte do "He doesn't have to be a snowman". É. Bonitinho. Quem adora essa música também, perguntaram, porque na época que o filme foi lançado foi uma febre, né? Você sempre perguntava pra todo mundo qual a sua música preferida e tal. É, perguntaram pro Darren Criss, que faz o Blaine em Glee, qual era a música preferida dele. Ele respondeu que era Do You Wanna Build a Snowman. Essa música é linda. É linda, linda. Mas eu acho, assim, é difícil dizer uma música favorita, porque eu amo essa música, mas Let It Go tem um poder tão incrível, uma coisa tão libertadora, porque tem aquela coisa da Elsa ficar controlando os poderes e ficar trancada e não querer ver ninguém pra não afetar ninguém, e até que ela não aguenta e consegue dar vazão ao que tinha trancado dentro dela. Isso tem, assim, altas interpretações, tem vários tipos de interpretações. Pô, todo mundo pode, né, se ligar a essa música de alguma forma. Sim, todo mundo já passou por isso alguma vez. Seja com um namoro chato ou pro pessoal que tá no armário e resolve sair. Ah, é. Isso é legal. É uma música libertadora. É muito legal, muito legal. Acho que por isso que ela chama tanta atenção. E vamos combinar que a música original é muito melhor do que a versão comercial do Demi Lovato. Ai, né? Desculpa melhor. Aí, gente, que gosta da Demi Lovato, mas a Idina Menzel arrasou com a música. E o arranjo também. O arranjo original é muito melhor do que o da Demi Lovato. Sim. É tudo popzinho. Então. A letra da música é diferente, assim, tem uma força muito maior também. Falando nisso, você já escutaram tocando na rádio, não toca a versão da Demi Lovato, toca a versão do filme. Jura? Eu achava que tocava só a versão da Demi Lovato, por motivos comerciais. Não, toca a versão do filme. É muito melhor. Muito que bom. Eu sabia. Ó, a Disney avançando. Né? Conquistando espaço, é. Não, assim, as músicas do filme fizeram tanto sucesso que lá eles tiveram, lá fora, que não chegou aqui, né? Lá nos Estados Unidos, pelo menos, né? Eles fizeram a versão sing-along do filme. As pessoas iam pro cinema pra cantar de fato, com direito à letra na tela e é, tudo. É, com o Floquinho de Neve pulando nas sílabas. Queria só sim, uma sim, aqui. Imagina! Eu deve também. Ser muito legal. Eu muito. Imagina você ir pro cinema assim com um karaokê, sabe? Fique à vontade pra cantar, canta junto com todo mundo. E eles tiveram que fazer isso porque as pessoas iam pro filme ver de novo e já sabiam as músicas e cantavam no meio da sessão. Então o pessoal que não conhecia o filme ainda ficava pé da vida, sabe? Eles fizeram pra separar. Tá bom, cantores. Vocês vão nessa sessão, o sing-along, na outra, vocês ficam peladinhos, por favor. Mas vamos combinar, quem já viu o filme pela segunda vez em diante, já tem essa coisa de cantar junto, gente, porque não adianta. Você sai do cinema cantarolando e já compra a trilha sonora. Não dá pra você sair. Músicas. Você não sair cantando pelo menos um Let It Go, Let It Go. Não dá. A trilha sonora desse filme foi uma das mais rentáveis também dos últimos tempos, né, da Disney. Palmas pra eles. Uma curiosidade aqui, voltando à parte das curiosidades, né? A Kristen Bell, que fez a voz da Anna, ela realizou um sonho dela, dando voz a um personagem animado, desde que ela viu A Pequena Sereia e Aladdin. Oh, e ela queria muito cantar algumas músicas, como por exemplo Part of Your World da Pequena Sereia. Oh. E o filme proporcionou isso a ela, olha que lindo. Ai, me identifico super com ela. Meu sonho também é dublar uma personagem da Disney cantando aí. E a gente super acha que você leva jeito pra dublagem, pra tudo, mas barra naquele pequeno detalhe, né, de precisar ser um ator e tal. Ah, é muito difícil. Pois é. É uma pena, porque você para pensar, tem umas dublagens. A Disney sempre mandou muito bem nas dublagens dos filmes, né? Até que vem Enrolados, que me desculpa quem gosta, mas eu achei Luciano Huck muito, muito, muito ruim como... É uma merda. É uma merda. Você quer botar uma pessoa que não é dublador pra dublar, você põe um ator. Não põe um apresentador. Exato, exato. Ficou meio robótico, né? Que vergonha, Disney. Tirando Enrolados, eles fizeram muito bem nos outros filmes. Gente, a dublagem do Detona Ralph é muito, muito boa. Que eles chamaram o Thiago Abravanel pra dublar o Ralph e a Mari Moon pra fazer a voz da Vanellope. Vanellope, isso. Ficaram muito legais. Porque são atores. Detalhes não em base. Não foi o Luciano Huck, que não sabe atuar. Personagem, gente, que tristeza. Eu acho que colocaram ele só por causa das piadas com o nariz do filme. É verdade. Faz sentido. Aí era meio caminho andado para as piadas serem engraçadas, né? Olha, agora falando em Frozen e Luciano Huck e dubladores, eu consegui achar um assunto que liga as três coisas. Eu tava assistindo o Luciano Huck. E sabe aquele quadro que é não sei o que lá na lata? Do carro? Como é que é o nome? Lata Velha. Isso, Lata Velha. A mulher queria que o carro dela lá passasse nesse quadro, né? Aí eles foram, reformaram e tal. Aí pra você ganhar o carro reformado, você tem que fazer um desafio. E o desafio da mulher era incorporar a Elsa e fazer a cena de Let It Go, dublando a música, né? Mentira. Lá no palco do programa, tadinha da música. Mas só dublando ou cantando também? Só dublando, não, só ufa. Dublando. Mas aí eles chamaram a dubladora do filme pra treinar com ela, ensaiar com ela e tal. Ah, legal. E é engraçado, porque quando eu escuto a música em português, eu não cheguei a ver o filme, mas às vezes eu escuto a música em português. Uhum. Quando eu escuto, eu imagino uma negona, sabe? Naquele vocêrão. E a mulher não, a mulher, tipo, ela é alta, grande e tal, mas ela é branca, ela tem, sabe? E ela tem maior cara de roqueira, né? Tem maior cara de roqueira, assim. É. Qual o nome dela? Taryn Spielman. Ela é uma cantora e compositora brasileira de jazz e blues. Mas ela tem cara de corriqueira, gente. É, tem mesmo. Uma coisa que eu acho sensacional, em filmes da Disney, geralmente tem aquela piadinha no final, né? Depois dos créditos passando, e eu faço questão de ficar até o último segundo de filme quando eu sei que tem alguma coisa desse tipo. Uhum. Nesse é hilário a cena final. Você chegou a ver? Não sei, porque eu não sei se é... Se eu vi ou se eu tô achando que é junto do final, normal. É no final mesmo. Depois dos créditos aparece o boneco das neves, enorme lá, achando a coroa que a Elsa jogou fora e colocando na cabeça e dando um sorriso. Não vi! É muito engraçado, veja. Então pra quem não viu a cena, veja, porque é hilária. E outra coisa muito, muito bacana, mas eles colocaram no meio dos créditos e passou desapercebido, porque muita gente não tá nem aí pra isso, foi um disclaimer, um anúnciozinho, dizendo: os pontos de vista e opiniões expressados por Christoph no filme de que todos os homens comem suas próprias melecas são somente dele, não necessariamente refletem os pontos de vista e opiniões da Walt Disney Company ou dos realizadores desse filme. Porque aquela cena dele no trenó com a Anna, com os dois dialogando, pra mim aquela é uma das cenas mais hilárias que eu já vi num filme da Disney. Ele falando, o diálogo dele é sensacional. Ela explicando por que que a Elsa enlouqueceu, né, ficou ice crazy, e dizendo que não, porque eu resolvi casar com um cara que eu conheci naquele dia. Ele: não, peraí, você conheceu o cara naquele dia? Ela: é, então, ela ficou meio louca, eu fiquei meio louco e tal. Ele: não, peraí, você conheceu o cara naquele dia? Ele insiste no assunto. Tipo, sua irmã é uma doida que congela uma cidade inteira? Beleza! Mas você vai casar com um cara que acabou de conhecer? Isso é muito mais grave. E não vamos tirar a razão dele, né? É, eu concordo com ele. é legal que durante essa cena que ele vai convencendo ela de que ela nem sequer conhece o cara pra casar com ele, ele fala isso, né? Não, vai que você não gosta do jeito como ele come a meleca dele. E ela fala, menino, não faz isso, você é nojento. E ele fala, todos os homens fazem. É muito legal de colocarem isso nos créditos, muito nada. Aí ele pergunta pra ela, e qual é a comida preferida dele? Sanduíches. É. Qual o sobrenome dele? Qual o sobrenome dele? Aí depois ele pergunta, qual o número do sapato dele? Tamanho não importa. E olha, isso é uma piada isso, muito de duplo sentido. Shame on you, Disney. E a Disney tem feito piadinhas assim. Outro dia a gente tava até ouvindo, foi o Omelette Night, não foi, João? Que eles falaram do Guardiões da Galáxia. Foi. Nossa, é verdade. Eles falaram da piadinha sacana que tem em Guardiões da Galáxia, que é da Marvel, mas a Marvel foi comprada pela Disney, então é um filme da Disney. Sim, é. E é um filme pra criança, independente se é da Marvel ou da Disney. É, né? Eu não vi ainda Guardiões da Galáxia. É um filme pra criança, assim, e adolescente, né? Apesar de adultos gostarem muito. Sim, é verdade. E botarem uma piadinha sacana daquela no filme, assim, foi de uma sacada genial. Porque pra criança passa desapercebido. Se você não tem uma mente poluída, você nem percebe também. Eu, por exemplo, acho que nem esse caso eu nem perceberia. Mas desse tamanho do sapato do Hans foi hilário. Mas é ótimo também quando ele vira pra ela e fala assim, seus pais não te ensinaram a não falar com estranhos? E ela fala assim, se afastando dele, ensinaram, dando um passinho, uma saltadinha assim. E muito bem amarrado o filme também, ficou o episódio, o primeiro episódio da temporada de Once Upon a Time. É verdade. Aqui somos todos fãs de Once Upon a Time. E o primeiro episódio ficou muito bem amarrado, né? Ele interage com a história, dá ideia até de que vai explicar o que os pais das princesas lá foram fazer, né, naquela viagem, uhum. Que eles acabaram morrendo, tinha um motivo por trás, que eles foram atrás da Floresta Encantada. Eu achei muito legal eles terem dado um nome pra Floresta Encantada, chamada de Miss Haven. E a coisa com a interação entre as duas personagens, a Elsa e a Anna do seriado, nossa, é incrível, assim, você é como ver o filme, a animação na TV. Uhum. É ao todos vivo, os né? Personagens ficaram fantásticos. Sim, ficaram muito bem feitos. Muito, muito legais. Não, só falar pra quem não conhece o Once Upon a Time, um seriado que adapta todas as histórias de fantasia que você possa imaginar na sua cabeça. E traz. É como se elas todas vivessem num único mundo, elas se conectam e vários personagens de repente ficaram presos na vida real, sim, no nosso mundo. E aí as coisas começam a acontecer. Então, assim, tem várias histórias adaptadas, né? Que não são exatamente como as histórias contadas pelos filmes da Disney. Até porque, sim, tem outras versões. Não, vale dizer também que Once Upon a Time é da Disney. Faz diferença. Ou seja, sabem contar uma história. Uhum. Só que eles não fizeram isso com Frozen. Frozen, eles não adaptaram a história. Eles estão continuando a história. Sim, isso é ficou muito legal. É tipo a mesma linha. Parece que ela se passa uns 3 anos depois dos eventos do filme, né? É muito legal. O João tem uma personagem favorita em Once Upon a Time, né, João? Tenho. Fala um pouco dela. A minha personagem que eu mais gosto é a Evil Queen. Mas, assim, eu tenho uma relação meio isso de amor e ódio. Isso diz muito sobre você, João. esse é o ascendente da Sonserina dele, né? É verdade. Aí eu tenho uma relação de amor e ódio com ela. Né? Porque, assim, muitas vezes ela tá indo bem, não sei o quê, eu falo, isso aí, você merece ser feliz, aquela coisa, né? E aí, de repente, ela dá uma escorregada enorme, eu falo, caraca, não acredito, sou idiota, como é que você faz isso? Aí eu fico nessa vibe, sabe? Pois é, por isso que ela é o personagem mais legal, né? Porque a gente é assim, né, gente? É, mas eu gosto muito dela. Sim. Sem contar que ela é de uma elegância, né? De um porte. É, e ela, assim, ela é a mais linda do seriado todo. Sim. Uhum. Então não rola aquela história de espelho meu, será que existe alguém mais linda do que eu? Porque, assim, gente, não existe. Naquele seriado ela é a mais linda. Não, ela é mais bonita, disparada. É, pois é. E, assim, você percebe que os criadores, eles se deram conta disso, porque em nenhum episódio ela ela fala isso. Então, assim... Seria uma mentira. Sim, sim. É, pois é. O espelho tem outra função. Essa não cola. Então, vamos passar pra outro tópico, a gente vê de outra forma a coisa. Pergunta outra coisa pro espelho. É, qualquer outra coisa. Once Upon a Time é um seriado muito legal. Já tá na quarta temporada. É recomendadíssimo. Você gosta de histórias fantásticas? Olha, de repente a gente até faz um podcast sobre Once Upon a Time. Mas tem que ser daqui a muitas semanas pra eu rever tudo. Pois é, pois é. A gente deixa assim pro ano que vem, sabe? Que já deu tempo de rever tudo. Pois é. Rever de casa pro ano que vem. Rever todas as temporadas de Once Upon a Time. Cara, porque, assim, são todas as histórias de todas as princesas e todos os seres fantásticos que você puder imaginar. E todas essas histórias se ligam. E cada história, cada personagem tem sua história, só que a história de cada um se liga. Ou seja, uma confusão completa, assim como a minha frase, é assim, é uma confusão. Então assistam até que a gente faça o podcast, pra todo mundo já ficar por dentro. Sim. Isso aí. É, acho que é isso, né? Acho que esgotamos todos os assuntos. Uhum. Sim, acho que provavelmente quando a gente desligar eu vou pensar, putz, esqueci de falar sobre aquilo. É, claro. Aí você deixa um comentário lá também. É. Anota e deixa um comentário no Facebook quando postar o episódio. Mas é isso aí, vocês estão Frozen, gente. Tá, vamos linkar Frozen com o nosso episódio anterior de Harry Potter só pra fazer as pessoas ficarem com gostinho de ouvir? Como assim? Como assim? Por exemplo... A Ana é da Hufflepuff, total, né? Ah, é, sim. Total. Tem quem diga, de certa forma eu até concordo, que o Kristoff é da Corvinal, é da Ravenclaw. Faz sentido, porque ele tem um jeito meio amalucado. Ele tem as verdades dele, ele tem a coerência dele, que não combina com as outras pessoas. Ele não é ambicioso, mas ele é esperto. É, pode ser. A Elsa... É ela... da Sonserina. Você acha? Eu acho que a Elsa, ela é da Grifinória, mas sabe por quê? Porque por muito tempo ela tentou conter o medo dela, mas ela era corajosa. Ela, de certa forma, acaba lutando pela... Depois que ela se liberta, ela acaba lutando pela preservação dela própria, sabe? Lutando contra a irmã, de certa forma também. É, e contra as pessoas que vão tentar pegá-la e tal, ela mostra que ela tem a coragem. Só que, enquanto ela não percebe isso dentro dela, ela se fecha. Que dá até pra fazer um paralelo com o Peter Pettigrew, de Harry Potter, né? Que ele tava na Grifinória, mas ele tinha essa coisa do medo falar mais alto. É. Uhum. Né? E o Hans, aí sim. Desculpa, Carla, mas o Hans é tua Sonserina. Ah, eu sei. Ele tava ali só pra conseguir poder. Agora que a gente falou de cada personagem, lembrei de uma coisa, uma curiosidade que é legal também. Qual é o nome do autor da história original? Oh, Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen. Sim. Hans Christoph. Oh, é verdade. Ah, que legal. São homenagens ao autor. Que bacana. Não tinha notado isso. Também não, legal. Acho que agora já esgotamos de fato. Já... Então, pessoas, valeu por ouvirem até aqui. Muito obrigado pela audiência. Tchau, ouçam adeus. O nosso episódio anterior e até a próxima. Até mais! Ah, e até... deixem comentários, deixem tweets, deixem sugestões, etc, etc, etc. O link tá todo aí pra vocês. Tá? Au revoir! Adiós! Desravido! Estou esperando, tá? E o anterior foi minha tentativa de falar francês, gente. Bye bye, pronto, falei inglês. Essa sinopse, ela não entrega. Ah, eu não curti, muito. Não? Achei muito sério, parece que você não sabe. Tá, fala a sua sinopse aí, de cabeça agora. A minha sinopse é assim: é uma história de amor entre duas irmãs, em que uma vive uma terrível. Como é que é? Uma terrível... Maldição? Não, não é maldição, tadinha. Era outra palavra que eu ia falar. Mas é uma terrível maldição. Pô, verdade. Que faz com que elas... a menstruação dela chega, ela fica afastada da irmã mais nova. Olha, tá aí uma TPM. Coisa curiosa. Será que ela menstrua gelo? Ai, meu Deus do céu. Desculpa, gente, desculpa. Ai, que horror. Sorry. Mas o filme é...